te aguarde, então 3367. Guarda. Runo 869, completa final do procedimento e olhar se fez, chama a torre Runo 8, decimal meia dúzia. Uno, uno, zero graus, por 99. Azul 6973, autorizado em EMA, telefone 0. Runo 869, solo foi o 08, direito no 211. 211. Logou no 869, livrou na sexta. Runo 869, táxi autorizado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, gol no 869. Papapá, hotel Sierra Charlie, como que não recebo o modo Alpha Charlie do transponder, verifique equipamento. acionar 0140 modo normal, reporte através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Azul 9100, acione a identificação, veio direto do Duna, descendo para 3.000 pés, o gesto no 0, no 0. Da 98 Pegasus, bom dia. Voador, boa tarde, o azul 6973, vai cruzando 1000 pés, visual. 6973. Está sob contato radar, suba para nível de voo 320. Após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda Motiva. Após 2.000, direto Leda, Leda Motiva. Azul 6973, obrigado, senhor. Uno 645, acione identificação, desça para 4.000 pés, voe direto pelo ajuste no 0, 10. Serra Charlie, chame Torre 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, bravo. Torre Salvador, papapá, hotel Serra Charlie, boa tarde. Papapá, hotel Serra Charlie, continua litoral sul, apenas confirma que está pouso 97. Autorizado, sim, senhor. As intenções são 4-4. Autorizado também a aproximação direta, sem interferir. Sente, direto então até o Pat 4 sem interferir, reporta visual com o Pat 4 e atenta a movimentação. Certo, estar atento com a movimentação, partindo direto para o pátio 4. Charlie, Serra Romeu, prossiga. Confirmando o POB 05, decolado de Veracruz para Salvador. Confirma, Papa Tango ou Papa Romeu, Charlie, Serra Romeu? Ah, confirmando, tipo de equipamento, um helicóptero? Sua vitória autorizada, nível 960, via Whisky 33, decola da 1-0, após a decolagem curva à direita. A cena transponder 5567, controle 1-0, decimal, corrigiu 1-9, decimal 8. A coordenação com o controle Salvador. Por gentileza, eu cortei já o restante das informações da autorização, aguardando a coordenação da saída. Veja, autorizado, então 1960 para a vitória, decola 1-0, curva direita, 5567 para transponder e o controle de 19-8. O azul 25 vai durar aguardando. Para o pátio 4, reporte quando o solo controlado. Gente, reportará no solo controlado já o shopping Litoral Norte para pouso do pátio 4. Autorizado, pouso direto, senhorita, o pátio 4. 3367, tá. Azul 9100, desça para 2000 pés, ajuste no 0-0. Está autorizado a assinar o procedimento ILSX e pista no 0 de Salvador. Reporta estabilizada. Via 3894, acione identificação, voo direto e TAP, descendo para nível de voo 050. Tem condições de manter a high speed para o sequenciamento? Autorizado, voo Duna 2000. Autorizado, Duna 3000 inicialmente, ajuste em Salvador 1-0-1-0. 1-0-1-0, Duna 3003, voo TAP 3, Então, Serra Charlie, Cidade Solo, Juno 7, frequência livre, alguma boa tarde. Charamelo 01, autorizado Galeão, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Temoso. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Tóquilo, primeira curva direita, transponder 5572. Afirmo no 9.8. 3 cruzão 4-5 para o 3-0, ainda mantém a sustento. Mantém, aguarde transferência de comunicações. Acertei. CPM-0 com favor de muda, colando a pressão na 0, pressão da ação, 1-1, primeira curva direita. Transição tóxica, pelo 44, até seguro, até 9.37, ou 19.8 com 3 saídas, transição de 73, chamando nessa, que está sendo olhada para o outro. Quase. M1 no 4.6, informação de 9, passando 230 até o 1970. Xerém 143, acione identificação desse paranível de voo 050 na proa de Bomb. Bom, que é o 050, é o 143. Tá, licença, Romeu confirmando pouso em grupo Zulu em Lauro de Freitas, confirme? Charlie, licença, Romeu, controle. Papapá Charlie, Sierra Romeo, controle. O Charlie, Sierra Romeo, as informações que nós temos de notificações seria de Salvador, correção de Veracruz para Salvador e de Salvador para Sierra Índia com Índia. Não há notificação para o grupo Zulu. Você tem como precisar se essa localidade, quantas milhas fica afastado do aeródromo de Salvador? Gente. Se a Romeu reporta no ideal de descida. 1645, desça para 3.000 pés, ajuste 1011, para informação, helicóptero 12 horas, 15 milhas, tráfego com deslocamento este, mantendo no 1.000 pés, um Alfa Sierra 50. Está autorizado, Duna, o Gol no 645, mantendo inicialmente 3.000 pés. Duna, 3.000 pés, graças ao Gol no 645. Azul 6973, chame Recife 128 decimal 35, alterno no 2510. Bom dia. Azul 9100. Azul 9100, completa o final do procedimento ILS que fez, chama a torre no 895. 9100. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua a aproximação, lembrando que o controle está apagando a frequência 1895 da torre, ok? Ok, vou informar o mesmo. Salvador, boa noite. Você é 6201 no 8, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, contato, acionamento 201. 645, desça para 2000 pés, ajuste 1090, está autorizado a final do procedimento ILS-XA. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 2000 pés, 1090, aguardando, voo 965. Ali Serra Romeu, do presente chame torre 118, decimal meia dúzia, para prosseguir para o Grupo Zulu para pouso. Ali Serra Romeu, 7260, muito graças, até o reitor. TAM 3367, chame Recife 1-2835, alterna 1-2-5-0. Bom, 1-2-8-3-5-2-5-0, obrigado, boa. Gol 1645 para o curso do localizador, curva esquerda para o 1-6-0, reporte estabilizada. Esquerda 1-6-0, reportará, gol 1645. 3894, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-0, está autorizado o final do procedimento e ele é feito, isso 1-0 de Salvador, reporta estabilizada. 2010, reportará, reportará, 3894. Chaler 6143, redução de velocidade para 2109. Desça para 4 mil pés, ajuste 1090, informo que é o número 4 para aproximação Salvador. 2591, autorizado push, contato. Autorizado push, reporte táxi, para o Google 5, para o táxi, 601-47-248, Guarulhos. Mantenha a chama a torre 98, decimal 6200. 202, que o nome é vacilo. Salvador, boa tarde, voo 1645, final da feita 1-0, visual. Gente, voo 1645, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, 1-0-0 graus, 089. Teve pouso, pista 1-0, voo 1645. Mandou o papapá, Charlie Serra, mas eu já avisou pra pouso. Ok, torre ciente, frequência livre, pouso por conta em risco. Charlie Serra, meu, logo, logo de imediato, retorna, sobrevoo para Salvador. Você vai pousar? Afirmativo, pouso, notificado, pouso em Zulu e automaticamente decola e pousa em Salvador. Ok, eu vou checar no sistema, aguarde. Confirme o horário, Charlie, Sierra Romeo. Sierra Romeo passou o horário para as 19h45. Ok, gente, eu já localizei pelo Nex aqui no meu sistema, a notificação. Reporta na frequência para a nova decolagem. Tá vendo? Charlie Sierra Romeo passará a nova decolagem. Mil pés. Chalé Romeo 143, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 0, está autorizado a sinal do procedimento ILSX para pista 1-0 de Salvador, reporta estabilizado. 2000 no 0 no 0, está livre a sinal do XP, reporta estabilizado, 61 no 43. Está pronto o táxi com 3 horas e 55, alterna Porto Seguro, 70 a bordo. Copiado, 70 a bordo, autorizado táxi. Azul 2591, via Indy, ponte de parada no 0, torre 1-8, adicional 95, negado no 0, no 0. Gente, 1-0, 1-0, autorizado táxi via Indy, ponte de espera da 1-0, vamos lá. 19-8, azul, confirmado. 18, né, azul 2590. Paulo Salvador, boa noite, bom nome 45 livrou. Nome 45, boa noite, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, igual nome 45. 01-00-089. Fala de avião, 01. 909, Henrique, 3. Salvador, boa tarde, da 3894. São 3894, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 079. Autorizado, pouso, pista 1-0, da 3894. Xenem é 201, decolada 31, chame controle 119, decimal 80. 698-6201. Boa noite, Xenem 6201, decolando a sua escolha. Xenem 6201, passa por contato radar, para o 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Dóquilo. Obrigado. A verificar o estado do coco, repassando através norte de, da torre. Por gentileza, pode repetir? Repassando através norte da torre, prossiga na vertical de, da estrada do coco. Mate, o Charlie Sierra Romeo repassará na norte da torre, vertical da estrada do coco. Xenem 143 estabilizado. Afirmativo. Xenem 143, completa o final do procedimento, torre no 8 decimal 6. Torre no 8 6, obrigado por boa noite, 143. Ok, sim. para Azul 2591, quanto de espera para zero? Quanto tempo você espera, Azul 2591? Matéria, 6-0. Oi, muito boa noite, o Janer 6143, passando externo, baixa Chico. Gente, o Janer 6143, continue a aproximação, aguarde pista ali, para a informação, à esquerda do eixo de aproximação, Robson 66, efetuando sobrevoo, mantendo 500 pés, não irá interferir com o seu pouso. Tá, ciente a informação, 6143. O Charlie Serra Romeu inicialmente mantenha o meu través norte, aguarde instruções para que eu fique propondo. Charlie Serra Romeu vai efetuar um 360 com o prova norte, manter a posição aqui ao norte da torre. Então 3894 no solo, as 34, do velho direito, no 21 decimal, 1. 21, 1, obrigado. Na 6143, pista livre, pouso autorizado, vento 1 no 00 graus, 089. Livre pouso, ciente, o 6143. Alfos, 10 para o Então, meu, prossegue direto para o pátio para a cabeceira no 7. Está autorizado, senhora, direto para o pátio. Autorizado, afinal do pátio 5, reporta na curta, ajuste no 0, no 0. Certo, senhora, meu, informa na curta, grato. Azul 2591, ali mantém. Ali mantém, você na zona azul. Zona 66, são autorizados a presente 2000, 1010, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, reporta estabilizado. Ok, senhores, estabilizado, final do S3, para 2000, 1010, boa, na 1070, hora com a Júnior. Boa noite, 6143, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, até o 02, 943. Azul 2712, pronto, copy. Copia. 2712, autorizado Aracaju. Via Whisky 33, nível 170, saída Conde, primeira curva à esquerda, transponder 5010. Whisky 33. Para Aracaju, nível 170, curva à esquerda, saída Conde, 5010, Azul 2712. Reporta Puxa, Azul 2712. Reportará. Vicente, Charlie Sierra Romeo, Costeiro, Salas 38. Dúvida 591, decolado aos 39, filme controle, Salvador 119, decimal 8. 98, boa noite, 591. Falei, Salvador, boa noite, Azul 25, 9 horas. Azul 2591, necessita de contato radar, se botar 1160. Após 2000 pés, voe direto Coral. Excelente, após 2000 pés, autorizado Coral, Azul 25, 9 horas, obrigado. Estabilizado com a pista ali, o 1166. O 1166, completa final do ILS 6, torre 98, meia dúzia. 226. Gol 966, está todo autorizado, 090 graus, 089. Vive, pois, 966. Azul 4206, autorizado, puxa para trás. Bruno 869, autorizado Brasília, VT Zulu no 7, nível 360, saída Água 1, Elefa, transição Elefa, primeira curva direita, responde 5011. 869, autorizado pela 360, Arbor, transição Elefa, 01, transponder. Controle Fereno 1 no 9.8, reporta. Boa noite, não é meia. No sala de 4,6, liberou o VTEC Free Fox, no 2 e no decimal 1. 2, 2 decimal 1, tem um monte. Boa noite. Salvador, muito boa noite. Boa noite, no 66, livrou. Boa noite, no 66, autorizado táxi Alfa, reporta a cidade. Então, autorizou via Alfa, reportaria a cidade. Boa noite, no 66. Azul 4206, está com 120, 2 horas, São Gonçalo. São Gonçalo, confirma PV outro mesmo? Está com PV 120 a bordo, 2 horas. Azul 206, autorizado táxi em, ponte para dono 02, 19, só 612, que negar 10 no 0. Autorizado o táxi via Índia, ponte espera 1860, azul 4206. Decolar 10, Ventuna 00 graus 089. Autoriza a cadeira decolar 10 do 4206. O avião não foi direto a Raíra. Direto a Raíra, o avião vai direto na zero, obrigado. se quiser, chame o controle 199 decimal 8. 098, azul 4206. O 4206, acione correção. Centro de contato radar Sibol 350, faz 2000 pés direto Jama, após Jama Aracaju. É, só confirmar, né? Sobe ao 350, após 2000, autorizado Jama? Firma, autorizado Jama, e após Jama, vou à posição, vou ao VR de Aracaju. Certo, após Jama, vou a Aracaju, azul 4206. Salvador, o gol no 869, 10, 10, 10, 10. 869, autorizado, puxa, contato. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 285 Azul 2D4206. Para pushback acionamento. 2712 autorizado push portal. Reportará 2712. Fala Salvador, voo 269, está pronto para o táxi com 182 a bordo, 3 horas, 33 minutos de autonomia, alterna Serra Brava, tarde forte. Radar encerrado, chame Aracaju, 120 decima 1. Azul 2591, chame e leve correção. Frequência 120 decimal 1. Azul 9101, autorizado com fins via rotores voo. Telefa, Tosópia, Pesolo 21, OPVUC. Nível 360, saída Arbon 1, Elefa, primeira curva direita, transponder 5021. Autorizado alinhado do colapso, estando a zero, ventando 0,0 graus, 0,99.